Apocalipse de Jesus, o Cristo, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, que é a lei do amor, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, a nossa missão é pregar esta palavra de Deus, não nossa. Porque as almas estão sequiosas deste conhecimento, sempre estiveram. Eu costumo dizer aqui que se os governos do mundo inteiro, num ato milagroso, resolvessem todos os problemas sociais de seus povos, as massas continuariam insatisfeitas. Porque nós não somos somente cérebro, estômago, sexo. Somos algo mais, muito mais. Somos espírito. E o espírito tem necessidades situadas além do corpo. Nós somos sentimento. Nós somos vontade de descobrir novos campos, novas eras, novas dimensões. Nós somos almas livres. E não queremos saber de algemas. Amamos a liberdade e teremos a liberdade à medida em que a respeitarmos. Aliás, de passagem, há muitos anos eu cheguei a dizer, me referindo à democracia, que a democracia é o regime da responsabilidade. Mas o sentido mais elevado de responsabilidade vem do Evangelho de Jesus. A boa nova do divino construtor do planeta Terra. Poderíamos dizer co-criador do planeta Terra. Que Deus é o criador de tudo. Jesus, seu Filho, é um com Ele. E nós podemos ver a sua participação no surgimento deste planeta que habitamos, no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Deixa eu abrir aqui a Bíblia Sagrada. Estou aqui no apóstolo Paulo, vou recuar um pouquinho, Atos. Estou chegando no Evangelho segundo João. Vocês cheguem também lá. Evangelho, é lindo esse Evangelho. É o Evangelho iniciático. Segundo João, capítulo 1. Vejam como Jesus criou o planeta que habitamos e sua misericórdia permite que vivamos neste planeta. E até o maltratemos, como a humanidade faz, e nós vimos no tocante ao líquido, à água, no estudo da terceira trombeta. Aliás, me trouxeram aqui uma anotação ainda sobre a terceira trombeta, daqui a pouco eu falarei. Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus, segundo João Evangelista, capítulo 1. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.

o Apocalipse. Porque o discípulo, ele vê a luz do Mestre, segue-a, isto lhe basta. E o Apocalipse também é luz, é a nova Jerusalém que desce do céu, é o novo céu, a nova terra, é Deus fazendo novas todas as coisas, é trazendo como o Evangelho conforto ao nosso coração e naturalmente alertamento, como aqui nas trombetas. E passaram aqui, irmão Paiva, à medida em que for secando o Rio Jordão, que despeja suas águas no Mar Morto, o Mar Morto passa a sofrer também as consequências dessas medidas tomadas pelo homem. Se levar em grande consideração o planejamento divino. Realmente, Mário Augusto, é isso mesmo. Mas já estava previsto aqui na terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, olha, vejam, Absinto, coisa amargosa. E a terça parte das águas se converteu em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, quer dizer, não potáveis. Por isso matam. E há uma coisa, essa terça parte amargosa vai se espalhando sobre as outras partes, e o mundo vai caminhando naquela direção, se nós, seres humanos, não tomarmos providência, anunciada pelo profeta Isaías: o homem emporcalhou a terra, a tal ponto que poucos homens restarão, se medidas capazes não forem tomadas. O Evangelho, o Apocalipse, não são letra morta, não. É preciso só um pouco de humildade para entendê-los. Por isso eu repito, a nossa missão é pregar essa palavra. E para argumentar, digamos que se houvesse necessidade de dizermos até palavrões para sacudir as mentes obturadas, nós diríamos. Porque, na verdade, palavrão são as situações em que povos vivem impulsionados pela ignorância. Bem, mas nós temos aqui a dona Cristina, a Gisele. Elas vão dizer alguma coisa. Dá tempo, né? Dá tempo. Eu vou ficar aqui ouvindo. Quero ver se a turma vai falar com relação ao que tratei aqui nos programas. Vamos primeiro, Cristina, né? Cristina, rápido, com o pensamento. Aliás, é minha mãe que dizia assim, quando Lícia e eu, minha irmã, éramos pequenos, ela dizia, minha mãe: Lícia, José, vamos, rápidos como o pensamento. Ou rápido como o pensamento. E agora, mais do que nunca, porque os tempos mais que chegaram, estão em pleno transcurso. Bom, uma salva de palmas para a nossa querida Cristina, com a palavra. Bem, irmão Paiva, o senhor explicou aí sobre o que significa esse toque das sete trombetas, essa ação, essa consequência da abertura dos selos. Mostrou que existe uma gradação, que esses fatos políticos não são somente os fatos que se dão assim a nível de governo, de governantes, mas sim também são fatos que se dão a nível humano, pessoal. Bem, Cristina, tudo isso aí é política, minha filha. Exatamente. Se não ficam pensando que política é só partido tal, partido qual. Não. Política aí no Apocalipse, no Evangelho, não é nada restrito, não. As trombetas tocam-se, anunciando fatos políticos e fatos políticos guerreiros, provocados pela nossa intimidade, são os selos. Desde o relacionamento entre duas criaturas, política, até o desentendimento ou entendimento mundial. Sim, porque o que é uma nação, senão um ser humano multiplicado? Sim, Cristina, é isso mesmo. Então, daí a importância do Apocalipse para os simples, ensinando a cada um a se interiorizar e aprender essas verdades para poder iluminar todos os ramos do saber humano. Bem, vocês querem que eu vá mais depressa com o Apocalipse? Se quiserem, eu acabo com essa explicação na semana que vem. Ou continuo indo assim devagarzinho, esmiuçando tudo, comparando com os fatos mundiais, vendo a história, analisando a palavra dos estudiosos, de cientistas, de religiosos. Eu acho que é melhor assim, vocês não acham? Meus amigos e irmãos, 2000 anos de segredos não podem ser revelados com pressa. Quem tiver com pressa vai lamber sabão. Então vocês acham que eu devo ir como estou indo? Bem, agora eu vou dar a palavra para Gisele. Gisele Toninho de Almeida. Vamos ver o que ela tem para nós. Uma salva de palmas para Gisele. Sim, irmão Paiva, e a importância que a LBV dá a esses fatos é fundamental, porque Jesus disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o Senhor citou sobre a importância de cada um saber o que está fazendo à frente de um povo ou de qualquer outro setor. Então, quer dizer, tem que saber o que está realizando. Bem, Gisele, é como eu costumo dizer. Ninguém tem poder neste mundo, mas instantes de poder, dos quais prestará severas contas. E esse pensamento que eu acho fundamental do Senhor. E na verdade, ninguém tem poder, mas momentos de poder, dos quais se prestará contas, né? Se prestará severas contas à sua própria consciência e a Deus. Aí a importância de cada um aprender o Apocalipse, o Evangelho de Jesus, e realmente colocá-lo dentro do seu coração. Porque em primeiro lugar, a gente vai prestar contas à nossa consciência e a Deus. Bem, é como eu tenho dito, nossa missão é pregar. Por isso é importante que todos vocês preguem. Como disse o Dr. Osmar Carvalho e Silva, através do sensitivo Francisco de Assis Perioto, aqui mesmo no Rio de Janeiro, conversando comigo, Paiva, vocês todos querem conhecer os grandes pregadores? Os programas de rádio da LBV estão aí. É só ouvir o pessoal. É só ouvir nas cruzadas, é isso mesmo. Nós temos que pregar, juntar o Evangelho com o Apocalipse e mostrar que o texto sagrado não tem nada de baboseira. E toda a humanidade vai prestar atenção nesse trabalho que nós dedicamos aos simples de coração que estão em todas as classes sociais, em todas as religiões, em todos os partidos políticos, em todas as raças, em todas as idades. São aqueles que querem aprender, aos quais Jesus aplaudia quando esteve visível entre nós, agradecendo ao Pai ter aberto a consciência dos simples, o entendimento dessas coisas. Mas toda a humanidade, com o tempo, vai prestar atenção a esse trabalho. Porque o ser humano não é diferente. Em toda parte do mundo é ser humano com suas qualidades e seus defeitos. Nós não somos uma caixa de carne, ossos, músculos, vísceras somente. Nós temos espírito. Chegou a hora, legionários da boa vontade de Deus. A legião da boa vontade é uma expressiva obra neste país e no mundo. Ela é realmente povo e vive da contribuição popular. Porque o povo ajuda a LBV? Porque tem necessidade desses ensinamentos, sem mistificação, sem apelação. Porque quem brinca com Deus não pode se dar bem. Pietro Baldi já dizia, eu repito aqui, Deus é uma lei que não se enternece. E Paulo apóstolo nos aconselhava a não nos enganarmos, pensando que Deus pode ser enganado, pode ser escarnecido. Deus não é moleque. E ele dizia assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Mas vamos lá em frente pregando, hoje, amanhã, depois. Eu gosto de ver essas meninas, esses rapazes, tudo aí com sangue na guerra, amando a legião da boa vontade, que merece ser amada e respeitada, porque nasceu do coração magnânimo do Cristo para o bem de suas criaturas, de seus irmãos. Por isso é que eu digo sempre, com Jesus, Deus está presente. E mais Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.